Rede Bandeirante. Rádio Cidade. Essa é nossa. É nossa. É nossa. Tio, a empresa que leva e traz você com pontualidade e segurança, informa a hora certa. 16 horas e 3 minutos. Ô, vó, tá moderninho, hein? Que isso, postando nas redes sociais. Mas se você que sai de casa para pagar a conta de luz? Mude para a fatura digital Copel. Você paga com segurança e ainda é solidário. Para cada cliente que muda, a Copel doa R$2 para o combate aos efeitos da pandemia. Acesse copel.com e saiba mais. Deu para entender ou o que é que eu desenho? Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Você quer sorrir com qualidade? Venha conhecer a Sorri Fácil em Cambé. Na maior rede de clínicas próprias do Brasil, você conta com implantes dentários, aparelhos invisíveis, além do diagnóstico por raio-x panorâmico. Assim, você faz o seu exame e seu tratamento em um só lugar. Agende sua avaliação 3020-8118 e não perca a chance de sair com um sorriso novo. Rua França 251. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. RT João Nicolosi. CRO/PR 29034. Que tal ter em sua TV todos os canais abertos e fechados sem a necessidade de antena ou cabo? Nós temos a tecnologia pela internet. Você assiste mais de 4 mil canais, incluindo filmes, futebol e séries atualizadas. Tudo isso em seu televisor smart, computador, TV box ou celular, com a qualidade SD, HD e Full HD. Entre em contato agora e receba um teste grátis. WhatsApp 3316-5420 ou 99651-3330. Xavier Uniformes, fabricante dos uniformes da sua empresa ou no seu evento, com muitos modelos à sua escolha. Além disso, fabricamos calças e bermudas jeans por apenas R$ 39,90. Fabricamos também camisetas de todos os modelos e uniformes esportivos. Xavier Uniformes, com fabricação própria. Rua Bernardino de Campos, Jardim São Paulo, Cambé. Telefones 43-3311-5993. Ou 99193-6914. Casa do Telefone. Conserto, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos. PABX, CFTV, portão e interfone. Casa do Telefone. Na Avenida Inglaterra, 1580. Fone 3035-6034. Ou WhatsApp 99972-1400. Casa do Telefone. Aqui você tem a mistura perfeita. Programa Acorda Cambé. Hora Oficial do Brasil, 7 horas. Programa Falando com Você. A Hora da Bola. Esporte com Energia. Programa do Tio Nilson. Momento de Prece. Viva o Paraná. Estou com notícias. O programa A Volta do Meu Rei Encantado. O programa A Missão com Álvaro Mendes. Lamparina na Cidade. Programa Bom Dia Cidade. Programa Comunidade em Ação. A Santa Missa aqui na Rádio Cidade. O programa Rolando Saudade. Love Songs. Cidade, cidade. Esta é a Rádio Cidade AM 770. Começa agora o programa do Tio Nilson. Participe! 3154-1771. Músicas, fatos e boatos. Papo de novela, Esporte News, bonito pra você, boletim rural e ainda dicas de saúde. No programa de hoje teremos Minuto Sertanejo, tudo sobre seu artista. Tudo isso a partir de agora. Está no ar o programa do Tio Nilson. WhatsApp 43 99924-0334. Programa do Tio Nilson e a hora certa. 16:08. Quando eu era pequeno, vida boa e bacana, ficava contando os dias pra chegar ao fim de semana. Até onde jardineira, pra aquele lugar virava. Era tanta alegria quando no sítio chegava. Tratado como o rei me comportava. Acho que é por causa disso que de lá tanto eu gostava. Mas tinha uma outra coisa, falo sem poupar o pó. Era tomar um galinho do cafezinho da vovó. Adolescência, vida boa por demais. Uma fase em que os filhos querem desgrudar dos pais. Abraçar os seus avós era coisa corriqueira. Não trocava uma visita por nenhuma brincadeira. Sobre a taipa do fogão, o friozinho espantava. Batata doce com leite, meu avôzinho me dava. Mas tinha uma outra coisa, para os tempos, para o pó. Era tomar um golinho do cafezinho da vovó. Na minha juventude, pra todo lugar andava. Uma total liberdade, isso eu aproveitava. Viajava por lugares que nem eu imaginava. Conchuando os ambientes, com os amigos frequentava. Cursando uma faculdade, com afinco estudava. Pra casa dos vovozinhos era o que eu mais gostava. Mas tinha uma outra coisa, para os tempos, para o pó. Era tomar um golinho do cafezinho da vovó. Sou uma pessoa feliz, sigo em paz serenamente. O aroma do passado nunca sai da minha mente. Perguntei a um analista, um doutor amigo meu, o porquê dessas lembranças, ao que ele respondeu. Vovô é pai com açúcar, com a mãe de açúcar é. O carinho que eles dão é melhor que um café. O segredo está no amor, para os tempos, para o pó. Por isso nunca esqueço do cafezinho da vovó. Programa do Tio Nilson e a hora certa. Essa é a Rádio Cidade AM 770. Cidade. Na Rádio Cidade, Rede Bandeirantes de Rádio, está começando o programa Viva o Paraná com João Pavinato. Os assuntos que interessam a todos os paranaenses estão aqui, a partir de agora, na cidade, no programa Viva o Paraná. Apresentação, João Pavinato. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, boa noite a você que está acompanhando a programação da Rádio Cidade, Rede Bandeirantes, a Rádio Cidade, que é a AM 770. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Vivo Paraná, nesta data, hoje. A Agora está entrando no ar Momento de Prece com Cidinha Pascoeto. Oferecimento Almeida Mercados, na Rua Chile e na Rua Delgado Sanches, em Cambé. Depósito e Madeireira Planalto. Materiais para construção em geral. Avenida Brasil 1741. Precisou de gás? Fale com o Super Fácil. Super Gás Brás. Trabalhando e atendendo em Cambé e região. Na Brasil 803. Momento de Prece. Apresentação Cidinha Pascoeto. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Cidade. Estamos iniciando o programa Momentos de Prece, Cidinha Pascoeto. Jesus, Maria e José, a minha família, a vossa é Santa Baquita, rogai por nós. Amém. Você está sintonizado na Rádio Cidade AM 770 kHz. Aqui você tem o melhor do esporte, informação, prestação de serviço, cultura e a boa música. Rádio Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor para você.